Faz o 4076, no momento a 4 milhas visual com trem baixado travado. Os autorizados nós 0, vento 180 graus 04 nós, azul 4076, não chove mais sobre o campo, pista molhada. Gente, livre pouso 4076. Kilo Quebec Serra, boa tarde, informação Yankee, confirme a, o pátio, se encontra? Pátio 5, um minuto para a cobra, por gentileza. Para proceder estacionamento no 1864 no 5. Pode estar aqui o 1864. Vai montar. O Kilo Quebec Serra ponto cópia. Dado para Serra Índia, Romeu Índia, rota direta 045. Inicialmente 1 no mil pés. Restrito, guardando liberação no controle no corredor Axé, decolando ao 97, primeira curva à direita. Aciona 501 no 5 e o controle 119.8. Apenas confirme quantas milhas se afasta, Salvador? 70 milhas? É, vai manter o transponder do centro, ok? O 5015 mesmo. Devido vai sair da terminal, ele tem que manter o do centro mesmo. O 5015. Apenas corrigindo a frequência do controle 19.8, ok? 19.8, confirme para o B? Afirmativo, PLB com a torre, para acionar a mesma agora, 1895-1017, o Kilo Quebec Serra, boa viagem. Solo, Salvador, muito bom, tio, sou 4076, livrou. 4076, Alfa, reporte antes da Juliette, bom dia. Ok, na Alfa, antes da Juliette, reportarei. 4076. em Quebec Serra Guarda. Ono 864, estamos com 80 pelo menos. Autonomia de 2 horas, alterna Aracaju. Boleto 64, desataque da Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, 1017 no altímetro. Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, 1017. Azul 4076, observando o Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, ingresso a Juliette, portão 03. E observando o Fernando da Gol, ingresso para 03, 4076. Vamos para o próximo. Então, a chama táxi. Azul 5021, no reporte táxi. Os 10 de acionamento, voo no 167-2010. Voo no 167, o número 2 no setor, guardando o Embraer Azul, que já foi autorizado no 09, ok? Boa noite, 64. Afirmativo. Autorizado, pista 10, vento 180 graus, 049. Alinhamento, bom, 9864, decolagem. Salvador, 13804, Machado travado, boa tarde. 13804, justa 190, no meio, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda. O, a padronização do pushback 09, ele vai puxar para a cauda do... quase para... vai ficar quase no través do 11. Vai passar um pouco do 10, vai ficar quase no 11. Aí não teria espaço suficiente para fazer o simultâneo nesse setor. Avisou, 3804. Segue trem, pouso autorizado 1-0, vento 180 graus, 049, 3804. Autorizado pouso 1-0, 3804. Uno 864, decolado 41, controle 1-2, 1-9, decimal 8. 19-8, boa noite, 64, bom trabalho. Somente. Azul 5021, pronto para o táxi, estamos com 9h30 voando, 3 horas e 4 horas e 35, Altana Galeão. 9h30, 4 horas e 35, Galeão, táxi autorizado, via Pátio, Índia, ponto de espera 1895, com 1016, agora no altímetro 5021, Azul, boa viagem. Então, está autorizado, Pátio, Índia, ponto de espera da 90, vai chamar 1895, com 1016, Gol no 67, coordenação aqui, pessoal, reporte táxi. 67, reporte ataque. Olá, Salvador, 3804, livrando. 3804, utilizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3804. Juliette, 3204. Tem, 3204, Juliette, prossegue para o 62. 62, 3204. Boa tarde, autorizado a linha de colar 1-0, vento 190 graus, 05 nós, azul 5021. Autorizado a linha de colar 1-0, azul. Fique atento ao Airbus da TAM, parqueando o portão de 62, após prossegue até ponto de espera via Índia, quando lá torre 1895, 1016, agora não tinha, gol no 67. Saí via Índia. É, prova zero, vamos tentar. Deixa a informação, o Airbus já está já parqueando 62, ok? Prossegue direto para o ponto de espera via Índia, ok? Lá 1895. Salvador, eu vou no 454, está pronto para pushback e acionamento na 11. No 454, a coordenação aqui para o seu reporte táxi. É, cortar a táxi, 454. Azul 5021 no decolado, aos 48, controle 199 decimal 8. 198, controle azul 5021, obrigado, boa tarde. Alô Salvador, boa tarde, gol. Boa noite, 67, tem informação Yankee, autorização Brasília. Alô 67, pode estar na dela? Gol no 67, eu nem mantendo a zero. Sete autorizado, decola pistão na zero, vento 200 graus com 4 nós. Salvador, eu vou 1454, está pronto para o ataque. 1-1-1 a bordo. Nós temos 2 horas e 55 de autonomia para alternar o galeão. Gente, copiado, autorizado ataque, Apache, Índia, ponto de espera 1895, 1016 no altímetro, gol 1454. Apache, Índia, 1895, obrigado, tem um bom domínio. Boa noite, 67, pronto, cópia. Pronto, cópia, boa noite, 67. Autorizado Brasília, via Ampêsulo 107, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa, decola pistão no zero, primeira curva direita, transponda 5036 e o controle 19.8. Autorizado Brasília, 360, Ampêsulo 107, decola 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, transponda 5036 e o controle 19.8, voo 867. Poeta, pode contar o voo 867. Gente, vem apostar. Para a mudança de regra. É passar para a mudança de regra, o Bravo está aqui. Bravo, soltando totalmente visual com o campo, solicita cancelamento, prossegue para o ano 7, se possível. Marisfara 5-2, base curta pela direita, porta curta final, Bravo total. Base pela direita, porta curta para a final, Bravo total. Para Salvador, boa tarde, bom, 1454, está pronto, no ponto de espera, 1-0. Boa, 1454, linha, cola pistão no 0, vento 200 graus com 4 nós. A linha, cola 1454. Passo para sinal curto, para Vitor, tanque baixo travou. Ajustado, pouso autorizado no 7, vento 200 graus com 5 nós. Sente autorizado, vai para o hangar da barra, faz o pouso para Vitor, tanque. Pouso, pouso, o backtrack já está autorizado. Sente. Solo Salvador, boa noite, 67, está pronto, pushback do momento, portão 4. Isso, boa noite, 6704, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, boa noite, 867. Uno 454, decolar 255, acione 5031. 447, um minuto para cópia. Boa. Total solo 55, na porta livrando. GP5447.com. Pronto, Autorizado Barreiras, rota direta, nível de voo 200, saída Momo, pós direto, decola da 10, primeira curva esquerda. Transponder 5040, controle 119.8. Correto, poste ponto 5447. Afirmativo. 3290, livre posto, pista no zero. Taxa autorizada à direita, via Índia, ponto de espera 1895, 1016, voo no 867. Autorizada à taxa direita, ponto de espera 1895, 1016, voo no 867, obrigado. Salvador, voa no 867, ponto espera da 10, tá pronto. Ali mantém pista no 0. Voo 1867. Solo 01, solo agora no 209. 209. Voo no 867, vento 1 no 80 graus, com meia dúzia de nós, decolagem autorizada no 0. Livre decolagem, voo no 867. Solo, boa tarde, então 3290, livrou. 3290, boa, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa Juliette pro 8, tá 3290. Decolado 03, controle 19-8. 19-8, obrigado, bom. 5547. Reporte táxi 5447. Oi, Salvador, boa tarde, Luna 396. Luna 396, boa tarde, ajustando 0. 196, reporta baixar travado visual. 096, reporta aí, 1396. Visão baixada travada, 1396. Bono 396, pouso autorizado, pistão na 0, vento 200 graus, 089. Tem livre, pousa no 0, vou treinar. Azul 409, Zulu confere, pronto, cópia. Firma. Autorizado Salvador, Vitória, via rota apresentada no plano, nível de voo 340, saída da El, Leda, Videv, decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5035 e o controle 119.8. Azul 409, autorizado para a Vitória, via rota de voo, nível 340. Saiu da El, saída da El, Leda de Deve, pistão no zero, curva direita. Transponder 0118. 5035, correto, pode pronto, azul 4089. Entrando. Posição 3, está para o feedback no momento. Luna 3, 96, solo 07, livrar direito 1209. 219, Luna 3, 96. Sobe o Luna 3, 96, livrou? 396, 3 ataques via Alfa, forte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 39. Reporte para ingressar no pátio principal, trip 5447. Azul 4089, prossiga. Tem condição de esperar mais um minuto para dar início ao pushback? Afirmativo. A gente aguarda mais um minuto, vai passar uma TR da tripé cauda, em seguida reinicia o pushback e aporte táxi. A gente após o trip chama táxi. Trip 5447, autorizado táxi, via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1016 na altitude, trip 5447. Para ingresso, Juliette, voo 1396. Voo 396, Juliette, portão 11. Juliette para o 011. Estou mandando uma boa tarde, eu tenho 5447, próximo ao ponto de espera. Trip 5447, autorizado a linha de colapso, pistola 0, vento 170 graus, 08 nós. Decolado horizontal, 5474. 5447, decolado da zona 2 com trilho 198. 198, 5447, boa tarde. Paulo Salvador, azul 409, duas para ataque, DOB 73, autonomia 0340, alterna Monte Claro. Ataque autorizado à direita, vem Índia, ponto de espera 1895, 1016 altímetro, azul 409, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 1016, grava o motor. Salvador Tower, good afternoon, trip B 5474. Trip 5474, can age 1016, report landing gear door locked. I will. Salvador, Oito, boa tarde, Azul 4089, Azul 4089. Condição de alinhar e decolar sem parada? Sim. Confirme. Dado, vento 180 graus, 089, Azul 4089. Viva da área da Celeste, pelo zero. Sending air down in left 3574. Continue approach, stand by to landing clearance. Standing by. Trip 5474, wind 200 degrees 08 knots, clear to land runway 10. Clear to land 5474. 4089, decolado 16, controle 198. 98 boa, 409. Prossiga. Papatango, Quebec Serra, configurada a notificação. Polo 17, livrar direito no 219. Direita no 219, gráfico 5, 217. Polo Salvador, 574, na sua escuta. 574, visado táxi via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 574. Salvador, bom dia. Boa tarde, eu tenho 3216, para informação do Zulu. 3216, boa tarde, o Zulu confere agora de cópia. Aguardando, pode. Tudo que vai ser a fundo cópia? Cruzado Vera Cruz, direto no meu pés, segundo 197, curva direita, corredor Axé, acena 0123, o controle 119.8. Confirme? Gente, o plano que eu tenho aqui para as 16h30 é para Vera Cruz. Aguarde um minutinho então, vou confirmar com a sala aí. Quebec Serra, pronto cópia. Autorizado bom São Paulo, meu pé, decola 17, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 119, decimal 8, transpondo 0123. Zero quadra barra do pátio 5, para acionamento. Táxi decolagem, torre 118. 95, ajuste altímetro no 06, bom voo. Então, 3216, pronto, cópia? Prossiga 3216. 3216, sou autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola da 120, curva esquerda, saída Momo, transição Fruti. E é UPS 119. Após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, oferem 119, decimal 8, transponder 5057. Autorizou. Fortaleza 370, decola pista 10, curva à esquerda, no desceu da saída, mandou transição Frotia, Alpendolô 19, Bangu, DCT Abucô, Ponta Plano de voo, 19.8, 5057, está no portão 01 3216. Portão 3216, essa ele será Momo, Mike Oscar, transição Froti. Transponder 5057. Momo, Froti, 5057, 3216. 3216, estamos prontos para o direcionamento. Oi, Salvador, Trip 5240, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Trip 5240, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, o vento 230 graus, 08 nós. Trem de pouso está baixado e travado, 5240. Trem de pouso está baixado e travado, Trip 5240. Trip 5240, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 210 graus, 59. Autorizado, pouso pista 10, Trip 5240. Autorizado, pouso, vento 200, 200 graus, com 59. Autorizado, pouso, 5240. Torre 6141, receptando o curso LOC. 6141, continue a aproximação, informe no externo baixado e travado, vento 240 graus com 79. Vamos lá, externo baixado e travado, 6141. Mantenha a posição, mantenha a posição, Kilo Quebec Serra. Quebec Serra decola de imediato. Autorizada a decolagem Kilo Quebec Serra, vento 230 graus, 109. Essa autorizada é um plantar. Passou externo. Baixada travada, 6141. 6141, aguarde a transmissão de pouso. 4 anos. Trip 5240, solo 28, libera a direita e chame solo em 121, decimal 9. 219, boa tarde. Solo Trip 5240, boa tarde. Vento 240 graus, 79. Trip de pouso, cabeceira 10, 6141. Kilo Quebec Serra, decola aos 28, chave controle no 208. 198 ou 208? 198, curta, o VA141, confirmado o vento? 210 graus 089, 210 com 8. 210, pode. Obrigado. Salvador, boa tarde, tá 3144, estabilizado LSXA. Resolve o campo. Continue a aproximação, número 2 para pouso, o vento 200 graus com 9 nós. Sente, aguardando, autorização de pouso. Xaré 1-4-1, solo 3-0, poderia confirmar se recebeu vento de cauda na final? Negativo. Ciente, recebeu apenas vento de través? Negativo. Ciente, libera a direita e chame solo 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado.